Torre Salvador, Delta 3567, não tem resposta, 198. Confirme para a torre. 3567, voltei para a sua frequência, 198, não tive resposta. Então, 3567, foi pago a frequência do controle 120.8. Então, alguém errou, porque eu cotejei 198 e a senhora não falou nada, eu vou chamar lá 208. Controle Salvador, boa noite, tá? 3567. 3567, boa noite, contato radar, subida 380, sai da árvore. Sai da árvore, 380, 3567. Controle de Salvador, é o gol 1273, perdeu o contato com o centro. Tá passando 180 para 1960 em Alagoinha. 1273, boa noite, aciona identificação autorizada a bordo, desce 4.000 pés com Midori. 4.000 pés com Midori, gol 1273. Direita na subida da El, após Voa Leda e após direto Bridging, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridging, onde após intercepto o eixo da aerovia, aciona 5535, controle 120.8. Responda é 5535. Você repetiu, tá 3629, não compreendi. Foi o 5535. Correto, 3629. Semana frequência do controle 120.8. No portão 10, chame pronto, pushback. 4-3, liga direita, chame solo 121.9. 1-2-1-9-6-1-4-3. Na 2-2, boa noite, 6-2, é bom pouso. 8-6, até já. 9. Boa noite, gol no 612. Prossiga, gol no 612. Ah, meia milha para o Índia Serra. Gol no 612, segue trem atualizado, pouso, pistão 10, vento 130 graus, 079. Tá em baixa chegada agora, o número 2. Salvador é o 6722 Abjante, dentro das condições do campo para autorização Galeão. Galeão copia o 360? Copia o 6722. 6722, Galeão, 360 autorizado, aerovia Presulu 10 até SMAP, Eco Serra Mike Alfa Papá, SMAP, após direto Lúvito, Lima Uniforme Vitor Tango Oscar, após direto Barbacena, Bravo Bravo Charlie, após conforme plano, decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge. Onde em Embrida intercepta Presulo 10 e prossegue conforme o plano. Aciona 5536, controle 120.8. Cliente, 360 autorizado para o Galeão via Upper Zulu 1-0. Após Smap, Lúcio, Barbacena em rota do plano, decola da 1-10, curva direita. Adael, Leda, Bridge, após Upper Zulu 1-0 e rota do plano. 5536, 1208. Medway 1722, portão 07, chame pronto para o pushback. Bora, obrigado. Ingressando Fátima 6143. E o menos 23 está livre até o 09. 09, obrigado. Subi 10 passos, 97. A 3567, chama Recife 13625. Recife 3325, obrigado, boa noite. Boa noite. India Queen, adesso 2010, livre LS, reporta estabilizado. India Queen? Afirma. Localizador da Tango Romeu Juliette. Tango Romeu Juliette, torre no 862, eu vou pouso. 186, Tango Romeu Juliette. Torre Salvador, boa noite, Papa Romeu, Tango Romeu Juliette e aliás. Prossiga Tango Romeu Juliette. Fui aliás, Tango Romeu Juliette. Continue aproximação, aguarde pista livre. Guardando, Tango Romeu Juliette. Gol no 612, no solo de 48, livre direita, chame solo. 121, no decimal 9. 219, no 612. Nós. Vai, chat checado, Tango Romeu Juliette. Boa noite, Alfa, reportante da Juliette, com ingresso. Alfa, reportante da Juliette, no 62. Mais Juliette, no menos 2. Segue Juliette, portão 1-1, portão 11, igual no menos 2. Mário, portão 11, no menos 2. 1273-2000-1012, autorizado a sinal INS, reporta estabilizado. 2000-1012, está descendo. Bom, 1273, reporta estabilizado. Estabilizando LF, Índia com Índia, com o campo baixo travado a mais. Já é com Índia, torre no 862 e bom pouso. 86, até daqui a pouco, obrigado. Salve, Salvador, boa noite. Tango Romeo Juliette, confirme o pátio destino. Pátio 3, à sua esquerda, via Alfa, após próxima à esquerda, taxi tá Kilo até o pátio 3, fica atento ao sinalizador. Tem autorizado pouso, pista 10, ventuno 40 graus 079. Livre pouso, confirmando embaixo, é travado, pista 10, obrigado. Um 273 completa a redução para aproximação, segue um eco 50 para parte 5 milhas da sua frente. Chama a torre 1862. 1862, gente, boa noite. 1273. 8-2-2-3-4, receipe 370 autorizado, aerovia Peruísque 58, replodão no zero com curva esquerda, na subida Pouca, transição Caju, aciona 5547. Controle 120.8. 73, já está estabilizado a elétrica, embaixada e travado, visual reduzido. Bom, 1273, fazendo aproximação, número 2 para pouso. Gente, bom, 1273. Chamarei, 4-2-3-4-2. Bom, 3-6-2-9-1, Livre, já tem 629, chimitai. É, a aeronave que tá à frente, ela tá batendo que velocidade? Do Gol no 273. Confirme para a torre, Gol no 273. 15, 20, cara. Confirme. Confirme para a torre, Gol no 273. É, a aeronave que está à frente do 273, mantém que velocidade? Estamos mantendo de indicada 115 e de ground estamos com 108. Ok, obrigado. Salvador, voo 601, comando do centro, boa noite. Boa noite, Galeão, 360, copia. 360, copia. A zero está autorizado, voo 601 para o Galeão. Eu peço o Lu 10, aerovia até ex-map, ex-serra Mike Alfa Papá, após direto Lúbito, após direto Barbacena, Bravo, Bravo, Charlie, após conforme plano. Decola da 10, com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, Bridge. Aciona 5553, controle 120, decimal 8. Após Barbacena, decola 10 com a direita, da El Leda 3. Mais gol 601, portão 4, chame pronto, pushback. Camará, 601. Quebrou o item. Volo 273, autorizado pouso, pistão 10, vento 130 graus, 079. Autorizado pouso, volo 273. Índia, Eco Índia, chame controle, chame solo, 121, decimal 9. 219, obrigado. Paulo Salvador, boa noite, o Papa Romeu Índia, é você na pista. Índia, Eco Índia? Matheus, estamos na Delta. Firme o estacionamento, vai prosseguir? Vamos para a Aerostar. Zero está à direita, táxi via Alfa e mantenha a posição na, antes da táxi via Juliette, aguardando para cruzar o pátio principal. Papa Romeo Índia, Eco Índia. Via Alfa, vamos manter antes da Juliette para atravessar o pátio. Tá livrando, Gol no 273. Gol no 273, vive à direita, chame solo 121, decimal 9. 219. Solo, uno, Gol no 273, livrou agora. Pronto, Gol no 273, via Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette, aeronave que pousou antes da gente, obrigado pela ajuda aí. Nada, meu. Salvador, boa noite, Gol 567 para autorização Brasília, informação IAN. Pronto, Gol 567, aguarde o cara. Só confirmando, eu tenho 360 autorizado para Brasília, copia. Brasília, copia o 36? Copia, senhor. 360 Brasília está autorizado, Gol no 567, eu peso o 17, aerovia, decolada 10, com curva direita na subida Arbor, após direto Elefa, em Elefa intercepta peso o 17, aciona 5556, controle 120, decimal 8. Autorizado 360 então para Brasília, decola 10, saída Arbor. Elefa e a intercepta pesolou 97, acionar 5556, controle 208, Gol 567. Correto, Gol 567, chame pronto, pushback. Quantas, obrigado. Solo Azul 4234, posicionamento no portão 1. 01 na guarda, o Azul 4234, previsão de mais 2 a 3 minutos. A sua escuta aguardando o pushback, 4234. Solo 3629, para o táxi, 141 a bordo, 4 horas e 10, Galeão. Parque principal, Índia e Alfa, onde espera da pistão no 0, vai chamar a torre 118, decimal meia dúzia, ajuste no 0, 12, tem um voo e boa noite, tem a 3629. Sim, táxi principal, Índia, Alfa, Bravo, espera 3629. Solo Salvador, boa noite, Jota 31-3897, sente na informação Yankee, autorização Guarulhos 360. Já 3897, eu tenho o 340 autorizado, aguarde coordenação 362, hein? Então a gente copia o 340, tá? 3897. 397, Guarulhos, 340 está autorizado, aerovia Pesulo 44, decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Eudes, aciona 5557, controle 120.8. Autorizando Guarulhos, nível 340, via Pesulo 44, decolada pista 10, curva direita, saída da El, Leda, após Eudes, transponder 55. 57, o controle Salvador 208, na 3897. Então 05, chame pronto, na 3897. Chamará pronto, na 3897, obrigado. Índia é com Índia, tá visual com aeroporto da TAM, próximo através do portão 05. Após o aeroporto, ingressa Juliette, cruza o pátio principal, reporte na Taxway Lima para prosseguir. Índia é com Índia. Salvador, WebJet 6722 para o pushback, acionamento gate 7. 7, só um minuto, Web 6722. 273 via Juliette, portão 03. Juliette para 03, dona 273. Boa noite, tá 3629, pronto. Tá 3629, a linha ainda cola, pistão no zero, ventou no 30 graus, 079. A linha ainda cola no zero, tá 3629, obrigado. Chané 61, perdão, 6259. 259, prossegue. Escuta para a cópia. Guarulhos 380. 3360, autorizado, chané 259, só um minuto, cópia, prepara da El. Afirma a saída, viu? Da El. Escuta para 360. Fala, o Mercedes 2 Abjet, tem um prisão no nosso push. O tráfego já passou a retaguarda, agora está livre, o Web 6722, retaguarda. Livre, obrigado, chama a nota. Preparou. Azul 4234, 01 está livre, chama táxi. Contra-ataque, Azul 4234. Índia Eco Índia, mantenha esta taxiway, taxiway Lima, e para prosseguir o táxi até o pátio 5 Aerostar, chame 118 decimal 62 a torre, então boa noite. 216 com a força, muito grato. 4, boa noite, adicione identificação, voa direto Duna, 3.000 pés, 1.012. Duna, 3.000 pés, 1.012, então 3294. Cruzamento 1.735 na Kilo. Mais, chamada para o cruzamento da Concepção. TAM 3629, decolada 06, chame o controle 120 decimal 8. Controle 120 83 629. Controle, boa noite, TAM 3629, 1700 pés da El. Delta 3629, contato radar, subida 360, direto Leda. 360, direto Leda, 3629. Para o táxi 76722, 162 a bordo, 3 horas e 40 minutos. Nessa 32 táxi autorizado até o través do portão 05 aguardando para o prosseguir. Gente, está o través do 05 aguardando. Até o PAT 5. Prossigo até o PAT 5. De nada. 60. Quando prossegue? 259 Guarulhos, 360 está autorizado, aerovia Pesulo 44. Decola da 1-0 com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda, após Eudes. Aciona 5552, controle 120, decimal 8. Seu ativo autorizado Guarulhos, 360, Pesulo 44, decola para 1-0, curva direita, da El, Leda Eudes. 5552, 1208, gate ao 9, 56259. Mais 6259, chame pronto, pushback. Tá. Para o push e acionamento no 04, gol 1601. Guarde autorização, gol no 601, previsão de mais de 2 a 3 minutos. Sim. Azul, 6722. 6722, aguarde a gente do táxi do Embraer da Azul, irá segui-lo com o número 2 após, via Índia e Alfa. E quando pronto, vai chamar a torre no 86, ajusta no 0 no 2. Tem um bom voo e boa noite, web 6722. Gente, uma boa noite e um bom fim de semana. Solo Azul 4234, do táxi são 90 a bordo, 3 horas e 40, autonomia, altena Maceió. Índia e Alfa, ponte espera a torre 118.6, ajustando 0-1-2, tem um bom voo, boa noite, Azul 4234. No 0-1-2, Índia e Alfa, ponte espera 9-0-18-6-4-2-3-4 Azul, boa noite. Né? Passarinho do Webjet que a gente aguarda, o 601 está autorizado. Pois senhor. Chegou o 601 em coordenação após o bang do Webjet que está passando agora a sua retaguarda. Após está livre iniciar, chame táxi, voo no 601. 601, chamamos para o táxi, obrigado. Torre Azul 4234, boa noite, pronto, ponto 090. Azul 4234, autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento 120 graus, 069. Decolagem autorizada, pistão no 0, Azul 4234. Boa noite, objeto 6722, ponto de ferro.